André Cedês, o Moral de Ibiguara. Eita, lararara, é isso aí, hein? Oh, passando em pouco, oh. Eita, molesta. Vai rapaz, joga com sua mão de falo de todo, vai botar a liga, molesta. Ei, casar pra quê? Ei, namorar pra quê? Se o bonde atualizou e tá a fim de te fuder. Ei, casar pra quê? O gato preto dá o papo pra ela. Tá a fim de se envolver pra dar a chota pro favela. Vai com a você da piranha, rebolando aqui na favela. Vai com a você da piranha, rebolando aqui na favela. Só liberado taca pras piranha, ela acabando a você da na. Só liberado taca pras piranha, ela acabando a você da na. Vai com a você da piranha, rebolando aqui na favela. Vai com a você da piranha, rebolando aqui na favela. Só liberado taca pras piranha, ela acabando a você da na. Só liberado taca pras piranha, ela acabando a você da na. Meu parceiro é R17 CDs, tamo junto e misturado. Black CDs, Lodo CDs. Oh, Manzani Flow. Eita, molesta. Peraí que eu tô com a mão cheia de cuspa aqui, que eu engoli um mosquito aqui, aí deu caio no estúdio. Aê, meu amigo. Ei, casar pra quê? Ei, vai também casar com uma porra dessa? Se o bom da tua hoje. E é um suinho, é? O gato preto, cala a boca, bicho, eu tô gravando aqui a música. O Arizo paga a chota na favela. Vai com a você da piranha, rebolando aqui na favela. Vai com a você da piranha, rebolando aqui na favela. Só liberado taca pras piranha, ela acabando a você da na. Só liberado taca pras piranha, ela acabando a você da na. Vai com a você da piranha, rebolando aqui na favela. Vai com a você da piranha, rebolando aqui na favela. Só liberado taca pras piranha, ela acabando a você da na. Só liberado taca pras piranha, ela acabando a você da na. Meu parceiro Nando Silva, divulgações, tamo junto e misturado. NS Produções e Liana RV, Celta da Novinha, tamo junto. Meu parceiro Juan Ferraz estourou, tá com M Turismo. Eita, que é louco sua gota serena, viu? Deixei que eu vou viver só de amor agora. É o empresário, é Gabriel Macedo, senador.